senti só entre becos e esquinas. São 12 da noite, muito frevo cocaína. O maluco me grita e ele é conhecido. Pega na minha mão, me chama de amigo. Me pede um real e some no escuro. Lá se vai aquele louco à procura do bagulho. São 12:30, a noite está começando. Vou lá no frevo do maluco, ele está me esperando. Cheguei na festa de boa, muitos conhecidos. Mulher tinha de monte, também muito bandido. Clima negativo, tô de olho vivo. Esqueci o meu canhão, topei com os inimigos. A festa tá rolando, é o som de Belchior. Pego minha cerveja e permaneço só. A mina me dá mole, vaca de bandido. Eu sei da sua vida, conheço seu marido. Então dá licença, não vou me complicar. Por causa de uma vaca que veio me azarar. Tô saindo fora, o maluco tá brigando. Volume na cintura, eu vou ficar piando. Cheguei no meu barraco, correndo, cansado. Peguei o meu brinquedo, então vou ver um lado. Se ele é bandidão, véi, eu também sou. Botei 5 caros. Acaba mais, não. Queria ver os irmãos aqui vivendo em paz. Senhor, me disse em sonhos que não devemos mais praticar a guerra. E sem a paz, e sem a paz, irmão. Chama os irmãos pra curtir. Chama os camaradas. Chega aí, seja sangue bom. Vem curtir, venha dançar, venha pular. Chama os irmãos pra curtir. Chama os camaradas. Chega. Venha curtir, venha dançar. Tem louco vacilando, rolando guerra. Muita treta errada por aí. Tem nego aqui morrendo. Trazendo velório, trazendo tristeza pra você e pra mim. Qual que é a do maluco, tá pensando que é quem? Eu não vou dar de mole, vou enquadrar também o que você quer pra mim. Pra você eu quero em dobro. Se ele deu as cartas, vamos jogar o jogo. Se ele tocou a música, vamos dançar o que ele quer. Aqui tem bala no pente pra ver de qual é. Mexeu com o cara errado, me chamam de louco. Sem cruzar o meu caminho, vai levar pipoco. Bicho solto como sempre, atitude de ladrão. Pra você que não conhece, te apresento o meu canhão. Te apresento o meu canhão. Tem louco vacilando, rolando guerra. Muita treta errada por aí. Tem nego aqui morrendo, trazendo velório, trazendo tristeza pra você e pra mim. Eu sei que a guerra, irmão, não acaba mais. Não queria ver os irmãos aqui vivendo em paz. Senhor, me disse em sonho que não devemos mais praticar a guerra. E sem a paz, irmão. Chama os irmãos pra curtir. Chama os camaradas. Chega aí, seja sangue bom. Vem curtir.